pandemia, fui atrás meus direitos, pagar minha matinha com o auxílio do governo. Ela tá em dia, toda crenada, botou tapelo. Você que me dizia que eu era o neguinho do pé preto. Quando eu saquei do robô, aquele tá todo mundo barulhento. Tá no Zé Pão, não acordou de cara amada, tudo insatisfeito. Como que faz um menorzinho desse tamanho, se mais um torpedo? Que gosta de acelerar, de tirar de giro. Enquanto é o vento, e vai vendo, e vai vendo. Ele ligou pros polícia prender minha motinha, e eu sem saber que tava acontecendo. Queria levar ela pro pátio, por causa do furo no escapamento. E pra tirar, ia passar mal veneno. Tudo culpa de quem? Culpa do prefeito. Eu vou comprar outra motinha com o auxílio do governo. Eu vou comprar outra motinha, ai, ai, ai. Eu vou comprar outra motinha com o auxílio do governo. No leilão tá tendo, no leilão tá tendo. Vou comprar outra motinha com o auxílio do governo. Vou comprar outra motinha, ai, ai, ai. RF3. Pirulho do Papai Noel, moleque. É tanto lá do beat. A medley de rua. Nessa pandemia, fui atrás do meu direito. Pagar minha matinha com o auxílio do governo. Ela tá em dia, toda crenada, botou tapelo. Você que me dizia que eu era o neguinho do pé preto. Quando eu saquei do robô, acredita tudo, botou barulho. Que gosta de acelerar, de tirar de giro. Enquanto é o vento, e vai vendo, e vai vendo. Ele ligou pro polícia prender minha motinha, e eu sem saber que tava acontecendo. Queria levar ela pro pátio, por causa do furo no escapamento. E pra tirar, ia passar mal veneno. Tudo culpa de quem? Culpa do prefeito. Eu vou comprar outra motinha com o auxílio do governo. Eu vou comprar outra motinha, ai, ai, ai. Eu vou comprar outra matinha com o auxílio do governo. No leilão tá tendo, no leilão tá tendo. Vou comprar outra matinha com o auxílio do governo. Vou comprar outra matinha. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Com vocês, RF3. Pirulho do Papai Noel, moleque. É tanto lá do beat. A medley de rua.